Argentina 6065, 110 a bordo, Galeão 450. Fátima 1 no Índia, Fonte Espera, Chile Pronto, Ajuste 1-0, 1-9. O Chile 6075. Fátima 1 no Índia, Fonte Espera, Olha 10, Chile Pronto, Ajuste 1-0, 7-0. Chile 6251, apoio o tráfego da companhia, Neta Guarda, Destino 2, Chile Pronto. Na 1 Xanarma 075 contato com o radar molecular, sua vez será salvo 11, traço no ótimo, para o meio de voo 360. Salvo no ótimo, 360, chinelo 60, se tem que ser possível, lida. Autorizado, direto, lida, o chinelo 60. Para o ler, 60, obrigado. Ponte Flash, me pronto, ajuste no 09, né, 25. Fora 349, após a via que já estaria em Índia, autorizado no 1, cheio de táxi. Fora a via, cadê o táxi? Cadê o meu botão da porta do táxi? siga. Autorizado, refresh o tempo. Chama agora o centro Recife, 125-1, caso negativo, 123-8. 25-1-238, questionário da 075, número 1. Tá bom. México, muito bom dia. Argentina 1911. Gate 11, information Delta is copy. Miss a minute for request flight level 340 to Ezeiza. Tierra Alfa Echo Zulu, please. Argentina 1911, you see GTR Alpha to the new flight level 340. Via Echo Zulu 44 and 2 Portuguru, then Echo November 857, Venice 5. Departure to 1810 to departure. Right turn, Tango 1 departure, Linda, Doctor Tarnishi. Stock 5526, further approach, frequency 120.8. Please, say again. GTCR Alpha Kuzulu, flight level 340. Now to 044 until Portuguru, then Echo November 857 and Venice 5. Departure from 1010. After departure, right turn, Tango 1 departure, Lida, Doku, transition. Squawk 5526, Salvador approach, frequency 120.8. 5.1, caso negativo, no 3.8. Then, upper November 857. Tango 1, data transition, take off on Tango 10, right turn, box 5526. Departure frequency is 120.80, Argentina 1911. Argentina 1911, the transition is Doctor. From 1 departure, Doctor transition. Doctor transition, okay. Call me back for pushback step. I call you back for pushback time, Argentina 1911. 1-1. We request, please lock in as an engine, please. We have pushed back set up, cover for text, engine number 9-1-1. I copy back for text, engine 9-1-1. Seu nome é 265, está em contato radar, agora 66 milhas, no lugar de Salvador. A sua identificação foi para a posição Bonfi, para interceptar a chegada Bonfi, altímetro 909, e forte para a descida. Descida para 4 mil pés, altímetro 909, e a 225. 7-1, 340 para Guarulhos, da Guarda de Costa, prepare a sua. Contact now with Salvador 120 decimal 8. Molto buona noche, molto obrigado. Argentina 1911. Argentina 1911, passing 1806. Argentina 1911, from the year with the contact to the patch, quantified level 340, by code 1 dispatch. Client 2, am I taking for level 4, sorry, 340, Jumbo departure, Argentina 1911. please confirm the estimated time for departure. I have the flight plans on my system 30 minutes before the estimated time. On 0830, I'll call you back for copy. Então, Luiz, quem que ele informa, bom dia, sem identificação, chega na média não autorizada, vista para o nível de voo 050, altímetro 909. Luiz, quem que ele informa, autorizado o status, para o status 1. Desça para 2010, QNH1009, via altímetro 1009, autorizado o final do procedimento ILS, corrida pista 0, suporte estabilizado. Nascido 2000, eu vou dar a finalização 2009, está ali da restrição de gelo? Está livre da restrição de altitude e velocidade. Livre de restrição no gelo, mas guarda-se o pé na posição.